para se provar, ou para se comprovar, de que era resistente e de que não iria ter falhas. Sucede-se que 24 horas depois, ou aproximadamente, o relógio parou a mais de 500 dias do início da prova. Tempo suficiente, certamente, para se consertar o relógio e resolver esta, digamos, cómica situação. No futebol, fechou-se ontem a 23ª jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão. Um jogo que opôs, no Magalhães Pessoa, União Desportiva de Leiria ao Futebol Clube do Porto. Noite de Guarín, que marcou um golo espetacular à passagem do minuto 59, o 14º da segunda parte. Foi precisamente Freddy Guarín que abriu o marcador para a equipa azul e branca. A passagem do minuto 90, Gotardi fez o 2-0 final para a equipa portista, e o Futebol Clube do Porto está agora com 13 pontos de vantagem e a 2 vitórias de conquistar o título ao Sport Lisboa e Benfica, clube que precisamente ganhou este mesmo troféu na passada temporada. O Benfica que, como já recordamos, empatou a 1 no passado domingo frente ao Portimonense. Antenoeve do Esporto. E mais uma ameaça de bomba, desta vez no estádio da Mata Real, na capital do Móvel, em Passos de Ferreira. Esta manhã, um telefonema anónimo dava conta de um engenho explosivo que estaria pronto a rebentar dentro de 30 minutos. Tempo suficiente para que se evacuasse as instalações da Mata Real e que os jogadores que estavam na altura a treinar abandonassem o treino por cerca de 30 minutos. Rapidamente a polícia se deslocou ao local, mas não encontrou nenhum engenho explosivo. A normalidade na Mata Real foi retomada 30 minutos depois. Já ontem, a Associação de Futebol do Porto recebeu também uma chamada anónima informando que um engenho explosivo estaria também pronto a explodir dali a 30 minutos. A chamada foi realizada ontem às 17 horas. Ou seja que, num espaço pouco mais de 12 horas, no total de 17 horas, foi o tempo suficiente para duas chamadas terem sido realizadas, felizmente, falsos alarmes. Hoje, o treino do Passos de Ferreira começou meia hora mais tarde. E nas velocidades, o Moto Grand Prix do Japão foi adiado. A notícia começou a circular esta tarde e inicialmente não havia sido apresentada uma data. Mas agora, ao chegar ao final do dia, foi apresentada a data de 2 de outubro. A Federação Internacional de Motociclismo encontrou uma data para, previamente, reagendar a realização deste Moto Grand Prix do Japão. O Mundial MotoGP vai começar no próximo dia 20 de março, no Qatar. E depois seguirá em Jerez de la Frontera, no dia 3 de abril, em Espanha. Passará por Portugal, em Estoril, no dia 1 de maio. Entretanto, se tudo correr bem, no dia 2 de outubro, passará pelo Japão. Grande Prémio do Bahrein poderá não se vir a realizar. No dia 21 de fevereiro, o Bahrein anunciou que a prova que iria iniciar o Campeonato de Fórmula 1 2011, a 13 de março, seria cancelada pela instabilidade político-social que se vivia no reinado do Bahrein. Ora, a FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, deu até 1 de maio para que o Bahrein apresentasse condições para realizar a prova. Acontece que recentemente foi decretado neste país o estado de emergência para os próximos 3 meses. Ora, o estado de emergência acabará depois de 1 de maio. Ernie Ecclestone, o detentor de imagem da Fórmula 1, disse que, caso o rei afirme que há condições para a realização da prova, esta realizar-se-á. E disse mesmo, prontamente, em declarações à imprensa, Fórmula 1 não é política. Ponto final. O meu objetivo é procurar os melhores negócios para a modalidade. E não fazer política. Recordemos, então, que no dia 13 de março deveria ter ocorrido, devido ter acontecido, o Grande Prémio do Bahrein, que seria a prova inaugural do Campeonato de Fórmula 1 2011. E esta prova não teve lugar neste dia e poderá mesmo não se vir a realizar neste ano. E no ténis está a decorrer o torneio de Indian Wells, o primeiro Masters de 2011. Rafael Nadal, número 1 do ranking ATP, tem a partir de hoje a vida mais facilitada. Na passada ronda, Andy Murray, número 5, saiu da prova. E hoje foi a vez do número 4 ficar pelo caminho. O sueco Söderling ressentiu-se de uma lesão no pé direito e perdeu com Philippe Kohlschreiber pelos parciais de 7-6 com 8, aliás com 10-8 no tie-break e por 6-4 no segundo set. Philippe Kohlschreiber é o número 32 do ranking ATP. Rafael Nadal não teve dificuldades para bater Ryan Sweeting por 6-3 e 6-1 em pouco mais de 60 minutos. Rafael Nadal está assim apurado para mais uma ronda para os oitavos de final do Indian Wells, o primeiro Masters deste ano de 2011. Quanto a Söderling, lesionou-se no pé direito na Taça Davis. Aparentemente já estaria recuperado para o torneio de Indian Wells, mas voltou a ressentir-se da lesão e ficou pelo caminho perante um nada favorito, Philippe Kohlschreiber, que, recordemos, é 32º no ranking da ATP. E assim fechamos mais uma edição de Desporto Antena. Voltamos amanhã às 8 da noite.